Levanta a guarda, só Deus sabe o que te aguarda. Liberdade vigiada nessa doce vida amarga. Em certas ruas que eu cruzo, pilantra seu jogo sujo. Dado o primeiro trago, escalado mais um marujo. Ninguém tapa brincadeira, moscou, tomou rasteira, amigo. Não dá bobeira, de malícia ela tá cheia. Inveja que alguns semeia, fofoca da vida alheia. Vivemos presos à teia, corrente que nos rodeia. Maldade me enquadra na esquina, brilha quadrada, despista neblina. Se torna uma sina, não tem vacina contra a top que incrimina. Semanas são só rotina, acumulando todo fardo, cansaço e trabalho árduo. Mas quem diz que sobe o cargo? Quem? Relógios conduzem, contato é só virtual. Todos estão conectados fora do mundo real. Cada vida que se segue, cada cidadão persegue a sua cota, cota lutando pra se manter. Cada vida que se segue, cada cidadão persegue a sua cota, cota lutando pra se manter. Marcando a mesma rota, lutando pra nunca se perder. Mas parece cenário de guerra. Esquina cheia de maldade, escombros por terra. Carrega gente de cima a baixo, população. Armas e drogas se espalham, epidemia em ação. Trânsito lotado, não se vê pessoa, só carro. Semblante amargurado, cansado, estressado. É o resultado, correria em busca do quê? Felicidade sustentada pelo prazer de se ter. Muvuca pedestre, corre, morre, polícia sirene. Na hora precisa, dorme, some, Lei do homem vale tardar. O vício do homem se fode com o homem de farda. Prisão sem grades, sem toque de recolher. Prisão sem grades, não para pra adormecer. São tão covardes, nos deixam perecer. Completo, prédio, caos urbano. Aprisionados na rotina do cotidiano. Cidade em restos pelo ser humano. Modificar o ar que aqui nós respiramos e. Selva de concreto, prédio, caos urbano. Aprisionados na rotina do cotidiano. Cidade em restos pelo ser humano. Modificar o ar que aqui nós respiramos.